Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos. Já está no ar o nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu estou muito feliz, muito contente, porque durante toda a semana a gente foi atendendo assim muitas pessoas, muitos amigos que foram mandando mensagens para nós e tivemos a oportunidade de ter muitos participantes aqui no programa do Amado Batista. Hoje não será diferente, quero atender muita gente, viu? Quero falar um monte de coisa também, que eu estou aqui para falar, eu não estou aqui para ficar calado com a boca tapada. Meu negócio é falar. Então, eu quero falar muita coisa, quero falar de tudo que acontece, os acontecimentos, não é? Vamos conversar, é conversando que a gente se entende. Já está no ar, meus queridos amigos, o nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. E eu começo com a música Você Mudou Demais. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Preciso gentilmente ouvir sua palavra amiga. Preciso que você me fale o que aconteceu. Você não era assim, meu bem. Você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, oh, oh. Eu sei que são coisas da vida, eu não vou chorar. A gente ama pra valer e tem que aceitar. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu Moura. Eu quero mandar um alô aqui para Eliene da Cruz Souza e Isaías Alves Feitosa Mourão e Dulcelena da Cruz Souza. Procuram por Ademar Alves Feitosa Mourão. Ademar Alves Feitosa Mourão, filho de João Feitosa e Raimunda Feitosa. foi vista a última vez em Vitorino Freire, lá no estado do Maranhão. O telefone de Derilena, é Direlena, o telefone dela é, deixa eu ver, para contato, 61-3434-0941, 3434-0941-61 é o DDD de Brasília, viu gente? Também tem outro telefone, que é o 61-9688-1995, 61-9688-1995. O telefone do Isaías é o seguinte, 98, é o DDD lá do Maranhão, 98-982-55-3053. 98-982-55-3053. Então, se por acaso alguém tiver alguma informação desta pessoa que estamos procurando, que é Ademar Alves Feitosa Mourão, pode transmitir aqui nesses telefones que o Edelson Moura acabou de passar para vocês. Tá legal, gente? E agora eu tenho uma mensagem aqui, deixa eu ver de quem é essa mensagem. Lá de Ji-Paraná, estado de Rondônia, é a minha amiga Sirlene Ramos. Meu amigo Edelson Moura, quero parabenizar você por esse programa que é sucesso em todo o Brasil. E dizer da alegria que temos em ligar o rádio e ouvir, além do nosso amado, também a sua voz e as suas músicas. Gosto muito, Edelson Moura. Quero desejar a você, toda a equipe, tudo de bom na vida de vocês neste ano que começa. Oh, que beleza, né, gente? Obrigado aos meus amigos da Rádio Planalto AM, da cidade de Ji-Paraná, Rondônia, 1390 é a frequência. Obrigado a Sirlene Ramos e toda a nossa equipe de Ji-Paraná, viu, gente? Obrigado mesmo. Fiquei feliz, Sirlene, em receber aí a sua mensagem. E vou, claro, quando estiver aí por Ji-Paraná, fazer uma visita aos meus colegas, aos meus companheiros. Vamos ouvir agora o Ritmo da Chuva com o Amado Batista. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. chove chuva, trago meu amor. Oh, oh. Chuva, trago meu amor. Chove chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Minha amiga Letícia, lá de São João do Paraíso, olha só. Vem de longe essa mensagem da Letícia, né, amiga? Eu quero pedir a música Folha Seca, do Amado Batista. Essa música é pedida, hein, gente? É, todo mundo gosta dessa música. Eu sou de São João do Paraíso, mando para você, para os nossos ouvintes aqui e para todos que gostarem da música Folha Seca. Que gracinha. Eu gosto muito de tocar a música que o povo pede. Eu não gosto de ficar escolhendo música, porque eu tenho um gosto, a pessoa tem outro. Então eu gosto muito de atender a música que o povo pede para ouvir mesmo. Gente, falando em música que o povo pede, eu vou agora pedir um favor para vocês. É para a gente falar aqui do Joscelino. O Joscelino... É Joscelino ou Joscelino, produção? É representante de Planaltina de Goiás. A produção pediu para falar dele, porque ele se tornou nosso representante lá em Planaltina de Goiás, que é aqui encostadinho no Distrito Federal, e o Joscelino é quem distribui os nossos produtos aí por toda esta região. Depois eu quero ver se a produção me passa o telefone do Joscelino, porque as pessoas que quiserem adquirir os produtos Saúde com Beleza poderão procurá-lo lá em Planaltina de Goiás, né? Mas o pessoal deve conhecê-lo também. Vamos trazer agora Folha Seca. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. O meu mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor, pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca e vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde. Edelson Moura. O rádio, ele é um veículo de comunicação muito importante para pedir as coisas em favor das comunidades, em favor do povo, porque a gente tem o programa, a cidade toda escuta. Então as pessoas mandam aqui as mensagens para o Edelson Moura, o WhatsApp, e hoje é um veículo de comunicação também muito importante para a gente se integrar com as pessoas que nos acompanham diariamente. E claro que eu tenho falado nos últimos dias em nosso programa sobre as derrubadas do Distrito Federal. E diante disso, muitas mensagens, mas muitas mensagens eu tenho recebido desta população sofrida do Distrito Federal, que tiveram suas casas esmagadas pelos tratores do Hollenberg. Então, essas casas, essas famílias, elas estão entrando em contato conosco, mandando mensagens aqui, pedindo para que nós possamos falar, porque reina o medo geral em outras localidades, em outros lugares. O Morro da Cruz, ninguém mais tem sossego. O Morro da Cruz inteiro, eu acho que deve ter 80 mil pessoas no Morro da Cruz, e a população inteira perdeu o sossego por causa das máquinas do governador Hollenberg e em função da AGFIS. É evidente que estas ações, eu até entendo que às vezes elas se fazem necessárias, né, para poder moralizar o órgão, moralizar o governo, né? Acho isso muito interessante. Mas eu também tenho todo o direito, atendendo aqui a centenas de mensagens que nós recebemos, de solicitar o empenho da Câmara Distrital. Esta Câmara Distrital que hoje, a impressão que nós temos é que ela está de joelhos diante do governo, do novo governo que se instalou, e ela precisa levantar. A Câmara Distrital, se ela não levantar com relação a este tema, a este assunto das derrubadas, também o Ministério Público precisa se levantar, né? O Ministério Público também precisa se levantar e dizer: gente, agora estamos aqui para verificar, estamos junto com vocês, junto com a comunidade, porque o que que está acontecendo? Ameaças e mais ameaças. Todos os dias o AGFIS vai para a televisão e vai derrubar mais, vai derrubar mais, vai derrubar mais. O que é que você quer que a população da cidade pense? Que o governo foi instalado para destruir a cidade toda. Vai acabar com tudo, porque só de condomínio deve ter 600 mil pessoas. Vão derrubar 200, 300 mil casas nesses condomínios do Lago Sul, tudinho. Se for derrubar, vamos preparar a população, avisar para todo mundo, né? Porque vocês estão derrubando aí as casas dos pobrezinhos aí, sem avisar nada. Chega de última hora, sai todo mundo de dentro e passa as máquinas. Precisa avisar a população, precisa ter um critério. Que critério é esse? Onde você joga as coisas de um ser humano, de uma família, no meio do tempo e as máquinas começam a derrubar, 99% das pessoas, elas dizem, não fomos avisadas. Então a gente faz aqui este apelo às autoridades do Distrito Federal para que se manifestem. Eu acho que não custa nada esses órgãos, já que todos eles funcionam, operam com dinheiro da nação, com dinheiro do povo brasileiro. Funcionário público é todo pago por nós. Deputado distrital, deputado federal, é a população que paga. Aí este mesmo povo, coitado, tem que ter alguém assim que possa chegar e dizer, não, não pode ser desta forma. Você tem que dar um tempo aí, galera. Dá um tempo nas máquinas. Vamos pensar direitinho aí, não é verdade? Afinal de contas, a cidade tem muito tempo que não tem um projeto de edificações, de residências para pobreza, loteamentos. Com isso, Goiás se dá bem, né? Porque o povo está indo todo para Goiás, se instalando em Goiás. O que Goiás cresceu nos últimos tempos, Ave Maria. Porque não existe planos, não existe projetos. Governo só pensa em assumir os cargos, mas não pensa em fazer projeto de moradia para ninguém. Vamos nós, vamos cantar. Eu trago agora mais o sucesso do Amado Batista para vocês. Sabe qual é a música que ele canta agora? Cadê Adelson Moura? Onde é que tá? Ah, tá aqui. Seresteiro das Noites. Existem momentos na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar, está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Entre a penumbra um rosto na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta e nela a palavra Deus. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer.

não falha. Criada no mato como a samambaia, veio pra cidade de chapéu de palha, mostrou seu valor vencendo a batalha. Voltou pro sertão trazendo a medalha. Amado Batista. Muito em breve, meus amigos, estaremos estreando o programa de televisão do Edelson Moura. Um programa que não vai ter, assim, eu costumo dizer, e como tudo que eu faço na minha vida, a gente tem os nossos projetos, nós temos os nossos projetos, temos o desejo de realizar, mas nós vamos fazer um teste. Eu preciso testar o Edelson Moura, que sou eu mesmo. Eu preciso testar o Edelson Moura na televisão. Porque no rádio eu já estou há muito tempo, eu não tenho dificuldade de fazer programa. É evidente. Agora, na televisão, a televisão é uma coisa nova, né? E este nosso programa também será distribuído pela a Rádio Estúdio Brasil e TV Estúdio Brasil. Um novo portal que já está criado, já está tudo pronto. Nós ainda não colocamos no ar, não subimos para o satélite, mas já está prontinho para a gente colocar o sistema de distribuição dos nossos programas de TV à disposição das nossas emissoras parceiras pelo Brasil afora. Já temos 48 estações de TV cadastradas, ou seja, elas já ligaram, já estão com os seus nomes aqui colocados na nossa relação. E esta relação, nós já sabemos que vamos entrar em 8 cidades de Minas Gerais, cidades importantes, cidades boas. Também em muitas cidades da Bahia, algumas cidades de Pernambuco e algumas cidades do Pará e Mato Grosso. É, Rondônia, vamos entrar no estado inteiro de Rondônia através de uma rede de televisão que eu anunciarei aqui depois. Então, graças a Deus, mesmo antes do nosso programa ficar pronto, né, que nós já estamos terminando o nosso auditório, as nossas instalações, o nosso prédio, o prédio que vai sediar a nossa equipe, que era, na verdade, um prédio para ter sido feito aqui na nossa capital, em Brasília. Mas, infelizmente, como tudo nesta cidade é dificuldade, a gente tem dificuldade em tudo, é dificuldade de apoio, né? Apoio que eu digo não é financeiro, eu não precisava de apoio financeiro. O que a gente precisava era de apoio de local para instalação. Não existe um plano na cidade de dizer assim, olha, este setor aqui você pode instalar o seu canal de televisão. Não existe isso. Brasília não tem. Então você corre o risco de fazer um prédio num lugar e quando chegar na hora de tirar o alvará, aí os artistas dizem assim, não, aqui não sai alvará. Eu conheço muitos empresários que fizeram seus investimentos, quando chegaram na hora de tirar o alvará, tiveram que fechar os galpões e fazer outras construções no estado de Goiás por causa das burocracias, as burocracias do Distrito Federal. Então a gente às vezes fica assim, eu gostaria muito que todo este investimento, que não foi um investimento assim muito, como é que se diz? Não é um investimento muito pequeno, foi um investimento grande para as minhas condições, as minhas possibilidades. Agora, sendo um investimento grande para as minhas possibilidades, eu não poderia arriscar, eu não poderia correr risco de fazer isso no Distrito Federal e depois não pode aqui, porque aqui o bombeiro não autoriza, aqui o GDF não autoriza, aqui o alvará não autoriza e etc e tal. Então, meus queridos amigos, nossa cidade é complicada, é muito complicada, é muita burocracia para o meu gosto. E que isso seja entendido também pelas autoridades competentes como uma denúncia, né? Porque tem que facilitar e não complicar. Parece que aqui agora o objetivo é complicar. Vamos complicar.

Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Este ano tem eleição em várias cidades brasileiras. Várias comunidades, vários lugarzinhos, cidade grande, cidade pequena, né? Vamos ter eleições aí, vereadores, prefeitos. Tá passando da hora da gente começar a preparar o voto, né? Preparar a maneira de votar, saber como votar. Eu acho que vou fazer uma escola. Fazer uma escola, matricule-se na escola de treinamento de votação do Edelson Moura. Matricule-se hoje mesmo, é de graça a matrícula. Como votar sem errar, sem perder o seu voto, sem jogar no lixo o seu voto. Primeiro passo, não votar em candidato mentiroso. Segundo passo, não votar em candidato safado, que só aparece aí na sua casa, na sua região, de 4 em 4 anos. Esse aí é o paraquedista. Paraquedista não precisa ir pedir voto para você, não. Deixa ele quieto lá. O que você tem que ver é a pessoa, a qualidade da pessoa, a qualidade do ser humano, se ele é gente boa, se presta. Se puder, hoje é muito fácil você tirar uma ficha de um cidadão. Pega o número do CPF dele para você ver. Passe o número do CPF dele para mim, para você ver o que, que eu faço. É a ficha completa, né? Se ele tiver processo judicial, se for trambiqueiro, se tiver ficha suja na polícia, tudo aparece. Aí você diz assim, não, mas se ele tiver ficha suja, não pode ser candidato. Pode sim, Maluf foi. Collor de Mello foi. Collor de Mello foi, rapaz. Ora, desse bobo. Renan Calheiros foi. Oh, para... o Cunha da Câmara foi. Ora, o que você quer? Pode sim. Então, minha gente, vamos valorizar o nosso voto, né? É importante a gente fazer isso, porque está em jogo a sua comunidade, está em jogo a sua cidade, e ela tem que ser entregue em boas mãos. O ônibus, cante para nós, amado. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Sossega, que nessa terra sempre tem um jeitinho. E onde de só cabe 36, tem 126 a maior. Não me empurra que eu já vou descer. Naturalmente, se eu sobreviver neste ônibus. Não me empurra que eu já vou descer. Naturalmente, se eu sobreviver neste ônibus. Sossega, que sou um pobre de um trabalhador. Minha carteira você já levou. Vou mandar escrever, desça sem bater, por favor. A minha casa já ficou pra trás. Tá um pouquinho lotado demais este ônibus. Sossega, sossega. Não há jeitinho que resista ao desconforto disso aqui. Sossega, sossega. Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir. Vamos abrir este ônibus. Sossega, que eu sou um pobre. pobre de um trabalhador. Minha carteira você já levou. Vou mandar escrever, desça sem bater, por favor. A minha casa já ficou pra trás, tá um pouquinho lotado demais. Este ônibus sossega, sossega. Não há jeitinho que resista ao desconforto disso aqui. Sossega, sossega. Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir. Vamos abrir este ônibus. Este ônibus. Este ônibus. Edelson Moura. E agora vem aí a última música do nosso programa. Esta é a Hora do Quebra-Galho. Quero mandar para todos os nossos amigos fregueses do Óleo de Avestruz Supremo, você que está melhorando, que a sua saúde está boa, tomando todos os dias o Óleo de Avestruz Supremo. Não é para tomar só quando está doente, não. Tem que tomar como prevenção também. Prevenção de derrame, prevenção de infarto. Porque o óleo de avestruz supremo, este alimento maravilhoso, porque ele não é remédio, ele é riquíssimo em ômegas 3, 6, 7 e 9. É importante você saber que ainda temos as vitaminas A e E. A e E. Tá certo? Que aumenta, essas vitaminas elas fazem aumentar a imunidade da pessoa. Então, o óleo de avestruz supremo que você encontra através dos nossos representantes em todo o país, em todo o Brasil, você pode ligar na nossa central, saber onde é que tem o representante para você comprar o produto, não é verdade? E entrar também no nosso site, porque lá no nosso site você pode fazer a sua compra direta de qualquer parte do Brasil. Pode comprar, é o mesmo preço do nosso representante. Tanto faz você comprar com o representante, como comprar do nosso site. Fica mais caro quando você compra no site, porque você paga o frete. Com o representante, não. Vai ficar o mesmo preço do site, mas você não paga o frete. Tá vendo como é importante? Agora, atenção, minha gente. O nome do nosso óleo que o Edelson Moura anuncia é óleo de avestruz supremo. É o do rótulo vermelho. Tá dando certo o nosso anúncio, porque todo mundo quando vai comprar já pergunta logo, é o do rótulo vermelho? Se não for, não quero. É esse mesmo que o Edelson Moura anuncia para vocês. Óleo de avestruz supremo, o do rótulo vermelho, do avestruzinho a azul. Procure com o nosso representante. E aqui o nosso número é 61-3532-6993. Vamos cantar, Edelson Moura? Eu trago agora mais um sucesso para vocês. É a Hora do Quebra-Galho. Sonda-me. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Me sonda.